Santana é 770, vai cruzar o 070 para 5 metros. Ciente, Santana 570, rua de Itape. Desce e mantém o 050. Rua de Itape para o 050, né? 570. Linha 07, corretia da rua 130, com ponto estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado, pelo 607. Tal 9970, chame todo no 1895. Pode descer para 2000 no 607? Afirmativo, reporte estabilizado. Sete. Passa cargo 6570, qual é a produção na frente? 051. Itape está à sua esquerda. Estamos apenas 2 segundos, não foi autorizado o nome todo. Sujeira de seca, vem na proa 031. Relativo, Itape. Paulo, bom dia, agora 795, liberando. Alfa, na porta do 77, Gordon, 795. É o time número 07. Para 2000 com 1017, abre a carga do 1070. O 1889 reduza para 2107. 1897 reduza para 2107. 210 graus, voo 1897. Salvador, 3171 para o táxi, CLB 169, 3 horas e 55, alterna Galeão. E a parte Índia, ponto de espera, torre 1895, 3971. Reduza para 1809, informe quando nessa velocidade. E aí, reportaremos. 180, mantendo a sua. APTA 6570, direita, proa 080, reporte estabilizado. Proa 080, reporte estabilizado. Uno 607, chame torre 18.95. 1895, na 607. Salvador, gol 9085, passando 220 para 160, informação de Deus. O 897 vetou para sequenciamento, corre à direita para o 225, limitado pelo localizador. 225 pela direita, limitado pelo localizador no 897. Controle Salvador, gol 9085, passando 210 para 160, formação Índia. Gol 9085, identifique, desça para 4000 pés, ajuste 107, chegada bom. 4000, formação Índia, chegada bom, gol 9085. Apitando aí 570, localizador do Sonotel. É 570, está autorizado ILS, aguardando transferência de comunicação. Solo Salvador, bom dia, 5808, gate 2, centro da Índia, 360 Brasil. Apta 6570, torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 907. Gol 907, Gol 907, Gol 907. Na escuta, 5808. Salvador, bom dia, tá 31971 no passo a 1600 pés da El Leda. Tan 31971 no Subel 360, saída da El. 6073, vamos ao Santion. O San 3171 no pódio é para Elma presente? Oi, Leda. Leda, 3171. MJET 5808, 22, solicito puxa acionamento. Solo Salvador, bom dia, 6570, na sua escuta na Alfa. E a Alfa, Kilo, 4310, Alfa Cargo 6570. Salvador Ground, good morning, Azul 4069, information Kilo, request status equivalence to at level 360 to Campinas. Roger, standing by for copy, Azul 4069. Go ahead, Azul 4069, clear flight level 360 to Campinas via flight plan routes. Departure from runway 10, dial Leda and then direct to Bridge. and join Upper Zulu 16 until Belo Horizonte VOR, then direct to Trivi, and then direct to Papa Charlie Lima VOR. Squawk 5141 and departure control 119.8, 4069. Roger, position 8, call back, we're ready for pushback, Azul 4069. Our flight plan here in the airplane. So just confirm. After Trivi, we fly Papa Charlie Lima VOR. Okay, roger that. So, we join Upper Zulu 16 until Belo Horizonte VOR, then direct to Trivi, then direct to Oplite, and then direct to Mugop, Azul 4069. Thank you, sir. Roger, I'll call you back, 4069. Fala, Salvador, bom dia, boa noite, 97. Kilo pro parte 3, solução 03, boa noite, 97. Salvador, muito bom dia, Gol 904, 30 Kilo, 380, 360 para o Galeão, para a autorização. Afirmativo. 8897, tá aguardando aqui o sinalizador. Curva pela direita? Último, teria condições de fazer pela direita, senhor? Ok, então vai fazer com curva pela direita aqui então. Sim, de frente então, né? Pra... Não, do pátio que tá o ato. Ok, vai. São 3, 897. Salvador, bom dia. Chanel 60, 11, informação quilo. Rio de Janeiro, nível 380. Já aguardo. No 897, poderia dar mais instruções aí? Tá bom, no 897, não tá visual com o sinalizador. Obrigado. Agora chegou aqui, obrigado. Alô, Salvador, Gol, 0085, lembrando a Delta. Alfa, já pra trás da Julieta, tô ao 085. Alô, Alfa, escuta, prossiga. Alfa, 360 para Rio de Janeiro Galeão, apenas 10 SMAP. Decolada 10, direita Ford, da Euleda Bridge, 5140198. Salvador, San 3859, bom dia. San 3859, bom dia, senhora identificação da chegada Bons, que desse mantenha 050. Controle, autorizaria o Webjet 5808, Freud de Elefa ou Porça? Da presente, autorizada Elefa, Web 5808. Presente, Elefa, 5808. F5808, super-restrito, nível 340. 340, restrito, 5808. CDS, portão 03, no 905. Controle Salvador, San 3859, bom dia. San 3859, bom dia, sendo identificação, chegada bom, que desse mantenha 050. Plano 3153, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 7. Plano 3153, copiou? Negativo. Desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 7. 3.000 pés, zona 0 no 7, 3, zona 53. Reduza velocidade para 1909. Reduz para 1909, 3153. Ground is 04069, request pushback and start up engines, position 8. Roger, push back and start up approved, call back for taxi 4069. 0-6. 9990, estabilizando no ILS. Cliente completo final, chame torre 11895, total 9990. 895, obrigado. Então, 315.